ahora es bien cerca. E para o pouso, 1605. Assumo do mapa de fase de ação. Radar Bosch Controls, 4207, climb to 340. Cotejamento correto, chama para acionamento. E puxe, Juliette, estamos em luta. Falta 3191, puxe de acionamento, 105. Serra arqueológica, desse mantenha 1010, corredor Estela, ajuste 1094. Afirmo, Serra Arqueológica, certo. Tem 140, táxi, tem 128 a bordo, Recife, 2 horas. Xenemi 140, táxi direita, até o ponto de espera da pista 10, quando lá chama o torre 1-8-95, ajuste 1-0-3. Ok, ponto de espera, vai chamar a torre, obrigado, bom dia, bom trabalho. Paulo, tá 3191, no pushback, acionamento, gate 5. Mantém escuta 3191, Serra Delta Alfa, confirme o senhor está acionando? Bruno 162, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mari. Bruno 162, mantém a perfil da chegada. Gente, chame para o ingresso no pátio 1, no Serra Delta Alfa. Resolve. 6255, Torre 1, 1895. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador 1, Xené 6255, bom dia, passou dona. Xené 6255, reporte marcador, 3 para o gostar travado. Batalha. Paulo 3191, tem que aguardar a aeronave, vai passar pelo parte 1. Afirmo, a aeronave passará sua retaguarda após a passagem do mesmo em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi. Sim, após a aeronave na retaguarda, coordenação. Livre acionar, chame para o táxi, Juliette, estamos em luta. Papatango Serra Hotel Yankee, voa Conde. Simbra, embaixo travado, 6255. 6255, a aeronave da companhia iniciando a rolagem no momento. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Juliette, Serra Tango, confirma? Autorizado, reporte na Quebec. November Charlie Charlie, informação em curso é Juliette, agora para a cópia. 6255, livre pouso, pistão 90, vento 190 graus, 109. Autorizado, pouso, 6255. Bom pouso. Xané 6140, decolar 240, chame controle, 199, decimal 35. Tá lá, 3, 7, 4. Alternativa? Bom dia, 6140. Negativo, mantém escuta no meu Tchalichan. 8. Chané 6140, contato radar, sobe mantenha 250, sai da PUCA. Quanto possível, Maceió, direto, para a gente minimizar o atraso, por favor. Aguarde coordenação, o Chané 6140, inicialmente voa Jamo. Jamo. Gol no 094, Recife, ano 2685. 2685. Chané 6200, aciona a identificação, desce pro 060, chega da Mari. Autorizado cruzamento da 17, ao estacionar a pista livre. November Charlie Charlie, pronto, conta. November Charlie Charlie, autorizado Maceió. Altitude de 3.500 pés, decola da 17, após segue corredor forte, restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle, aciona 5423, controle 199.35. Xené 6255, continue táxi via Alfa, repórter de Gilete. Alfa, repórter de Gilete. Táxi 3191, alterando Campinas, 3 horas de 79 a bordo. Jacaré, chama o controle Léozinho, 1201, Sierra Oscar. Chame torre 118.95, ajuste na 013. Patinga no ponto de tanto a noite do 95-013. Sapatango Juliette, Tango Zulu, seguirá o TAM até o ponto de espera da pistola 0, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 013. Curva esquerda para seguir no corredor forte, November Charlie Charlie. Confirma o pátio, November Charlie Charlie. Gente, livre acionar para o táxi, chame torre 118.95, confirma o PV. Salvador, bom dia, 3191, ponto espera da 10, pronto. 3191, na linha decola pistão 10, vento 100 graus, 109. A linha decola pistão 0, 3191. Autorizado ingresso, portão 01. Sim, após o 10, na 01, linha 3. Bahama Max Lake Scorpio Island, descend to flood level 070, fire level. 0, Oceania 6200. Silêncio, Oceania 6200, o DIS mantém a 3000 pés, ajuste no 014. Campo Serra Caian, que frequência de Aracaju no 203, serviço radar encerrado. Oceania 6140, coordene com o Recife, não consegui contato. A frequência é 12685. Ok, 685 vai coordenar, muito obrigado, bom dia, 6140. Oceania 6200, reduza a 2309. Reduzindo, 6200. Pax Serra Golf, prossiga. É o Mike Serra Golf ou Mike Oscar Golf? Gente, Mike Oscar Golf. Prossiga via corredores, 1.500 pés, reporta Paripe. Controle Salvador, bom dia, 331 de Una. Visual no litoral, mantendo 1.000 pés, atenta mesmo. Controle Salvador, 331 bom dia. 331 contato radar, sabe, mantenho 340, saída Dael. Dael, a saída para 340, é possível voar Leda? Leda, estão cruzados. Leda, obrigado. Approach Mike to let Mike request. No corner 09. High speed on descent and our intention closer is the visual approach to runway 17. Roger, Mike to let Mike. Initially descend 4,000 feet, and it was 014 in my arrival. Roger, descend to 4,000 feet, when we 14. High speed on descent is approved. Clear the high speed. Roger, maintain high speed, descent to 4,000 feet, 1014, Mike to let Mike. Estando Zulu 248, sendo controle 19.35. 19.35, Agemar, pego. 1185, gol 162. Controle, bom dia, Juliette Estando Zulu decolou, saída árvore, não sei se. Juliette Estando Zulu, contato radar, sabe, mantém 100, saída árvore. Saída árvore, centena, Juliette Estando Zulu. 1162, livre pouso, pistão na zero, vento 120 graus, Maduro de nós. Livre pouso, gol 1162. Controle 1620, pode prosseguir para 2000. 6200 está autorizado, 2010 e ILS é estabilizado. Agora estará estabilizado, 6200. Inter Juliette para autorização, Galeão 360. Está na posição 2. Gol 1556, Juliette confere, pronto, cópia. Prossegue na escuta. Gol 1556, autorizado Galeão, via Zulu 10, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, após segue perfil da Euleda, após direto bridge, aciona 5436, controle 119.35. Autorizado 360 para Galeão, Alto Zulu 10, pista 10, curva direita da Euleda, direto bridge, após 5436, 1935. Luna 556, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Mantém pista na 7, 90 de LTA. Romeo Mike Select Mike, 10-2000 feet, climb 8104, clear the light final path established. Roger, 10-2000 feet, 10104, every path established on ILS, Mike Select Mike. 3091, Cordani com Recife, frequência 1251. 251, bom dia. Estabilizado, Xené 6200. 6200, Torre Rio 1895. Torre 1895, 6200. Torre Salvador, uma boa, Xané 6200, vai passar de terra. Confio 3 pulos, baixar travado, Xané 6200. Ainda não, 6200, vai baixar. Sente, fone. 1162, solo 52, elevar direita, 121 nesse manual. Elevar direita, 1219, gol 1162. Solo Salvador, gol 1790, informação sobre ético, bom dia. Luna 790, Juliette, confere, aguarde para a cópia. Positivo, posição é meia dúzia, gol 1790. Paulo Salvador, o gol 1962, boa tarde, bom dia. Gol 1162, autorizado ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. É para a equipe Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1162. Gol 1556, chamou o solo? Negativo. Gente. Luna 790, pronto, cópia? Luna 790, consiga? Luna 790, autorizado Recife, via por uísque 58, nível 370, decola da 10, com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5441, controle 1199.35. Bono 790, autorizado Salvador Recife, Upper Whisk 58, nível 370, decola da 190, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5441, controle 119.35. Bono 790, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Chamarei para lá. Charlie, atento às três turbulências do Airbus 320 da Avianca, que está autorizado a decolar a pista 97, vento uma centena com a dúzia de nós. Gol 1162, autorizado ingresso na Juliette, o portão 10, atente ao follow-me no através do portão 08. Autorizado ingresso. Juliette, que é 10, atento follow me no 08, gol 1962. Tower 118, this is 195. 11895, Mike Juliette, Mike. Channel 6200, no solo 55, follow me na direita, 121 nesse momento. Olha Caribão 219-6200. Salvador Tower, good morning. Papa Romeo, Mike Juliet, Mike establish on localized course. We have a field in sight. Request visual approach to runway 17. Mike Juliet. Mike, roger. That plan canceled at 5-6. Chinamia 200, continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 200. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Mike, Oscar, go. November, Charlie, Charlie, autorizado, decolar pista 17, vento 1900. Oscar Golf. Oscar Golf, mantenha 1500 pés, reduz a velocidade ao número 2 para pouso, pista na 7. Mike Juliet, Mike, right base leg, runway 17. Report on final, Mike Juliet, Mike. Roger, report, establish on final run 7, Juliet, Mike. Mike, Oscar Golf, faça 360, curva da esquerda. 360 para a esquerda, Golf. November, Charlie, Charlie, decolou 257, autorizado o cruzamento do campo, aguarde para transferência de comunicação. Guardar a transferência, olha só. Puxané 6200, autorizado ingresso na Juliette, portão 04, Pati 1. Juliette, portão 4, Pati 1, 6200, grato. Confirmando, Charlie, Charlie, autorizado, seguindo a Marão, via litoral aqui já. Falou, o senhor vai pro Gordo Forte, confirme? Positivo, Gordo Forte, se possível. Sim, pode curvar a esquerda aí. Mantém a linha do litoral e a posta vai cruzar a final da 28, aguardando transferência. O governo Charlie Charlie. Ok, segue litoral, retira pra mim, agora vai transferência. Charlie Charlie, tá pronto pra mim, 5220, tá autorizado. Mike Juliet, Mike, clear land, runway 17, wind 120 degrees, 10 knots. Roger, clear land, runway 17, landing gear down and locked. Mike, eu acho que é Golf, continua a aproximação da pista 7, em redução, aguarde autorização de pouso. Agora eu falo para o cruzamento do cidadão e outro. Primeira nave? Fazendo Charlie Charlie, tentando o cruzamento do lado do jogo. Sente autorizado o cruzamento. Agora estão os trens de comunicação. Agora a transferência, Charlie Charlie. Sente Lucas 00, informação com o seu Juliette, agora para a cópia. Mike Juliet, Mike, on the ground at 00, confirm apron. Roger, backtrack, taxi via Papa, report to Kitty Wernley. 3-0-0. 3000? 2500. 2500, 352-20.

Solo 01, informe empate. O Sente, ele vai à direita, estação a frequência livre. Patrulha, nós vamos estar ali, sabe? Levando a Charlie, Charlie, suba e mantenha o 035 no corredor forte. Só mantém o 035, corredor forte, Charlie, Charlie. Então 3216, acionar na identificação, desce até o 050, chegada a Mari. JB de 104, 3:30, alterna Natal. 1790, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 1 no 8 decimal 95, ajuste na 0 no 3. Aracaju. E o bloqueio do VR Aracaju e o pouso Mateo. Certo, aguarde. Bom dia, Bona 790, ponto de espera pronto para decolagem. Cruzado, aliás, decolar a pista, correção, gol, 1790. Ali mantém pista 1-0. Tá positivo, ali mantém 1-0, Bona 790. Tá autorizado, autorizado, decolar a pista 1-0, 1-2-0 graus, 1-0-9, gol, 1790. 300, pronto, cópia. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, na área Netuno. A decola da 1-0, seguirá o corredor Axé, onde está restrito a 1.000 pés, até o farol de Itapuã. Após o farol de Itapuã, voe direto para Netuno, acione 5157, controle 119.35, torre 118.95. Salvador, boa tarde, Trip 5220, estabilizado o ELS. Trip 5220, continua a aproximação, a aeronave da Gol iniciando rolagem no momento, aguarde introdução de pouso. Aguardando, Trip 5220. Limpo 00 para táxi. Correção, reporte, pronto para táxi. Livre pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 129. Sempre pouso, pista 1-0, trip 5220. Alô, 1790, decolador 07, chama o controle, 119.35. Chamando o controle, 1935, alô, 1790. Tarde, controle Salvador Golo 790 na Fuca Caju, passando 1500 pés. Golo 790, contato radar, sobe mantém 370, saída Fuca. Subindo ao 370, na saída Fuca, Golo 790. Chinamia 213, autorizado Galeão, via Pizulu 1-0, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, poste, direto bridge, aciona 5446, controle 119.35. Planejamento correto, chama para push e acionamento, chama 213. Pioneiro 1-2, aciona identificação, chegada Mari, desça e mantém o nível de voo 050, ajuste o altímetro 1-0, 1-3. Olimpo 00, na hotel, chame torre 118.95. Salvador, boa tarde, bom momento. Paulo, 1-0, olha pra direita, 1-2-1, decimal 9. 2-0-9, 5-10-10-0. Bom momento, é que você sai da precisa, 1-1-6-7, confirme, OBT. sai da prevista. Confirma o destino? Destino é Guarulhos. Gente, saída da El. Tá, deixa eu mandar para a autorização do plano, gol 1967, obrigado. Confirme. Papatango e Juliette Serra Tango, confirme o pátio. Patão Juliette Bravo Delta, está sendo educação. Autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Contato radar. 67 milhas, nordeste do R Salvador, voo em posição ponto para interceptar a chegada a ponto. Olhinho por 00, na Delta, mantém a posição, chama o solo 121 décima 9. Localizador Campo Avia, 7-3-2-1-6. 7-3-2-1-6, passador não completo, nada procedimento, chame torre, na frequência 1-1-8-9-5. 8-9-5, bom dia. E Alfa, Juliette, Índia, até o ponto de espera da pistola 0. Quando lá, chame torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3. 1-6, check-trend, Vitúzio, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-10 nós. Ativa a base para o trem. Salvador. 5-3-6-7, boa tarde. 5-3-6-7, boa tarde, informação com o Zé Juliette. Aguarde para a cópia, número 2. Afirmativa, Guarulhos. Estou confirmando, seria... Afirmo, Puka. 5 está autorizado, 9 abaixado, Charlie. 055, 1-8-6-4, Juliette, confere, número 3 para a cópia. Papatango, Juliette, Serra Tango, pronto, cópia. Juliette, Serra Tango, autorizado o morro, altitude de 1000 pés, decola da 1-7, com curva pela direita, segue o corredor axé, aciona 0152, controle 119.35, torre 118.95. 5, o 9 é baixado, chave. Papatango, Victor Charlie, até o ano transponder 5475. E táxi, torre em 118.95. 90, passando 180. Golo 790, chame Centro Recife, agora na frequência 112685, alterna 13365. 2685, alterna 3365, Recife, Golo 790, um abraço, rapaz. Victor Charlie, até o contato radar, 57 milhas, noroeste do Verde Salvador, mantém o nível de voo 090, voe a posição pelo para interceptar a chegada a Bonf, informe no ponto de descida. É a interseção da Papá, chame para consultar o ingresso da pistola 7. Tendo sua retaguarda, após a passagem do mesmo, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Passa 5367, pronto, cópia. Afirma, triplo. Triplo 5367, autorizado João Pessoa, via Golf 677, nível 190, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5452, controle 119.35. 190, João Pessoa, Golf 677, decolando pista 10, primeira curva esquerda. Puca Caju, 5452, 119.35, o controle, triplo. Tribo 5367, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Vou dar para puxa back acionamento. Tribo 5367, confirma o pátio. 3. Paciente. Trafo Salvador, CNM 254, autorização Rio. O Xané 6254. Informação em curso é Juliette, aguarde para a cópia. Guardando cópia da Juliette, minha identidade. Gol no 864, pronto, cópia. Chame só o 121 decimal 9. 19, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Saída Puca, transição Caju. Aciona 5457, controle 119.35. Pioneiro 12, após etapa, deixa para 2.000 pés, ajuste de altímetro 10, 13, informe final do procedimento e essa foi pistão 10. Após etapa, deixa para 2.000 pés, 013, na terra que liga da rodada, confirmando a LSR 3 da rodada. Juliette Serra Tango, autorizado decolar pistão 17, vento 130 graus, 119. 10, 13. 216, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Ah, foi Juliette, a 612, 3216. Meu. Agora via BR para sobrevoo na região do acesso norte, sem interferência, a 500 GL não se escuta. Confirme, coloca o sobrevoo. Acesso norte, próximo à federação. Ok. Natileta 1500 pés, o visual ajuste, altímetro 10013. Irá passar entre Dona e Simbra, confere? Afirmo, sem interferência. Afirmo. Autorizado decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Após decolagem, curva à direita, direto em rota. Para Netuno. Oxana 6254, pronto, cópia. Pronto, 9254. Xanama 254, autorizado Rio de Janeiro, via Pizulu 10, nível 360, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída da El Leda, após direto bridge, aciona 5467, controle 119.35. Confirme? Grande Bonner 5467, o controle Salvador em 119.35. Ocean 6254, porta 1. Ocean 6254, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chama para puxa, 6254. Ajuste, altímetro em Salvador 10, 13. Nós com alternativa 186 bordo. Luna 556, direita, Índia, então ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 013. Ok, 1.3, 98.95, ponto de espera. Decolar 220, chame controle, 119.35, Olímpia 0. Vai lá, 4935-00. Guardião 07, sim, já estou ligado o táxi até a Oscar, reporte na Oscar, para aí mesmo. Estabilizado na final, pioneiro. Certo. Informe o tráfego, um helicóptero. A 500 pés próximo a dunas, tá? Na sua posição de 2 horas. A 1 milha, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Completação do procedimento, chame em torno na frequência 118.95. Certo, seu procedimento 2.99.95, pioneiro. Simples no zero. Ali, mantendo zero, simples. Aumento, parte 3. Parte 3, autorizado, trip de táxi. Livre, recolhendo para o táxi, trip. Cheque de motores e após chamará para a seguida. Afirma, está autorizado, 060. 060, 800. Nós vamos ver nós. Área IDC, mantém o nível de voo 070, ajuste o altímetro 10013. Pedro. Fala, fala, Barrinha 07. Tanto na escuta. Azul 4082, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 050. Limita o curso localizador, número 1 na aproximação. Esquerda 050, curso localizador. 4082. Só 3804, número 3 na aproximação, tráfego que me precede é um Papa Alfa Tango 4. Redução agora para 220 nós, tá? 3804. Boa viagem. Pátio de Alfa, espera 2954. 500 pés na escuta do controle, linha do litoral. 7. Juliette Serra Tango, estimado de pouso. Batalha, Guardião 07. Prossiga. Visual com a nave nacional da ILS. Autoriza direto pro do CAP, que não vai interferir com a aproximação na mesma. Estou autorizado, Guardião 07. 7. 2 check 3, livre pouso, pistola 0, vento 130 graus, 1 nós. Livre pouso, debaixar e travado, pioneiro. Bono 556, decolado aos 24, controle 119, decimal 35. Atenção, aviação, bom dia. Controle ao Gol 556, decolou, bom dia. Gol 1556, contato radar nada, colado, submantendo nível 360, saída da aeron. Ok, agora 360 então, na saída da aeron, obrigado. Quanto a bordo? 47. Táxi, Pátio, Índia, Alfa, Ponte Espera, 1895, ajuste no 013. 536. Pátio, Índia, Alfa, Ponte Espera, 1895, trip. Sabia, não fez coisa para você, obrigado. Está autorizado a posição da El, o gol no 556. Da El, obrigado. Não tem um tráfego informado no setor. Frequência livre 12345. Gol 1864, ali mantém pistão 0. Mantém no 0 no 864. 0. Limite é radial 300 do Velho Salvador. 190, limite radial 300, Calatel. Está autorizado a descer até 3.000 pés, Victor Charotel. O novo limite agora é radial 280. Boa noite, 64, vai decorar a pista na 0, vento 1 na 0 graus, 129. Livre colagem da 10, noite, 6. E muitíssimo boa tarde, TRIP 5. Boa tarde, pronto. TRIP 5367, qual é a posição? Mantenha a TRIP. Gente, agora é a cópia, 1013. Deixa eu adiantar a saída para Fortaleza, por gentileza. Saída para onde? Qual é o destino? Fortaleza. Como? Como? Azul 4082 para interceptar o localizador, completo curva direita na proa 060 em forma estabilizada. Proa 060 recuperar estabilizado, 4082. Victor Charlie Hotel, desço, mantenha 2.000 pés de ajuste, altímetro 1.0, 1.3. Vai descer para 2.000, 1.0, 1.3, Charlie Hotel. Estimativo, iniciar a redução para 1.970 nós. Confirme na última? Redução agora para 1.970 nós. Reduziram para 1.970 nós, o Victor Charlie Hotel. De Salvador, boa noite, 64, muito boa tarde, era preciso dar pouco. 1864, contato radar nada, colagem, submanteu nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, boa noite, negócio. O azul 4082, curva à direita na proa 060. Negativo, senhor, tinha um banda de pássaros à direita. Ok, curva agora na direita na proa 070 em forma estabilizada. Ok, já está estabilizando no localizador. O Victor Charlie Hotel, mantém a presente proa, irá ultrapassar o curso localizador. Aguarde o Victor final. Copiou, Victor Charlie Hotel? Afirmativo, senhor. Então, 3804, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.003. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, limite o curso, localizador. 4.000 pés, proa 010, limite o localizador, 3804. Victor Charlie Hotel, curva esquerda na proa 070, em forma estabilizada. Patrulha, aguarda na 07. Posso Salvador Manati? Infelizmente, comandante, não tenho nada do seu sistema aqui. Peço que o senhor entre em contato com a sala ES para verificar, ok? O Mike é Costa. 3804, descendo até 4.000 pés, inicia a redução para 1809. Patrulha, aguarda na 07. Prossiga, Guardião 07. Eu falou do Cabe para Salvador, está mantendo 500 pés agora, vertical de Piatão, Guardião 07. Gente, informe farol de Itapuã. 7. O Victor Charlie Hotel, completo curva esquerda na proa 070, de forma estabilizada. Estabilizado, 4082. Completo final, azul 4082, torre 118, décimo 95. 1895, obrigado. A 19935, sigo 367, uma boa tarde. Tático se encontra. 1895, ajuste M3, boa viagem. Tapão, Guardião 07. Guardião 07, atenta ao tráfego na final da pista 1-0, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 7. Olhe muitíssimo, boa tarde, esse é o 35367. 5-0, informe estabilizado nesta proa, descendo até 3.000 pés, está 3804. Pode ser cortado, qual é a proa para 3804? Agora proa 060, informe estabilizado. 060 na proa, estamos estabilizados, está 3804. Cruzeiro 140, 556 gol. 104 transferência. Caso Guardião 07. 7. November Chave, Charter. 075, regra de voo visual. Chame agora o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Funcionamento do ponto em risco agora. Azul 4082, vamos tráfego, o helicóptero da polícia mantendo 500 pés, vai cruzar sua reta agora, não interfere com seu pouso. Por gentileza, coordenar para nós, se possível, voar direto hoje, pessoal. Mantém o perfil de saída agora. Mantém. Controle do 962, atingiu 70. O 962 desse mantém a 3 mil pés de ajuste de altímetro 0012, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Limite o curso localizador. 3.012, esquerda 020. Vai apontado estabilizado no localizador 962. 3804, autorizado 2 mil pés de ajuste, altímetro 1012, informe estabilizado. 2 mil pés, estamos autorizados, vamos fazer o 3804. Controle Salvador, muito boa tarde. Tanto 3290, informação Juliette. Tanto 3290, sonificação, chegada a Mari, desse, mantém o nível de voo 060, ajuste de altímetro 0012. 60-0012, autorizaria a gente voar na proa de Duna, senhor? Negativo, seu número 62 na aproximação. É, 7290. Vai estar autorizado, a vez de Alatel. Copo com 1 no 67. Salvador Guarulhos, 360 autorizado. 360 é o nível, cobre do logo no 6. Decola pistão 0, curva à direita, saída da Euleda Print, controle 119-35, transponda 5476, 1167. Autorizado nível 360 para Guarulhos, na saída da Euleda Print, upper decola da 10, curva direita, upper do 16. Controle a ponto 9935, transporte 5476, progol 1167. Portão 10, pronto. Portão 10, você pode dar a ponto para posicionamento. Salve Salvador, boa tarde, azul 4082 e pronto. 4082, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Follow para pushback, direcionamento 01 no 6254. 6254 no 1, aguarde. Tanto 3204, estabilizado. Potter. Salvador, Manati, mil pés, 17, direita, corredor Axé, controle 11935, transpondo 0134, Mike Costa. Tá, 3804, estabilizado. Tá, 3804, completo sinal, chame Torre, 1-9-5. 1-9-5, obrigado. 32230, sanificação, chegada a Amanda, esse Matheus 070. Ajuste, altímetro 0013, ciência da informação, atiche. Seguirão, chama o Torre. Tan 3804, aproximação para pista 10. 4082, Juliette, portão 8. Livre, Juliette, portão 8, 4082. 5. 1864. Siga agora, 864. Chame o C3 Recife na frequência 2085, alterno 3365. 2085, 3365, obrigado, agora 864. Perdeu 2 a bordo, como é que é hoje?